pau roxo da Saramô. Oh, oh, tu fica chupa. Oh, oh, oh, olha os negócios, blusa da tu fica, os ursinhos carinhosos. Oh, oh, oh, olha os negócios, blusa da tu fica, os ursinhos carinhosos. Que é isso, hein, tu fica? Que é isso, hein, tu fica? Que é verdade, que nessa tal de tufi tá rolando um